meus pés andam longe de você. Com todo amor você me chama, pois é fiel. O seu olhar vai comigo onde eu for. Então eu sinto que me ama, pois é fiel. Eu não mereço um amor tão imenso assim, que não cabe dentro de mim, que faz o mar se abrir num toque divinal. Traz a visão escondida no olhar, e por isso eu fiz essa canção. Pra dizer te amo, só pra dizer te quero. Eu sei que sou infiel, mesmo assim você não me abandona, Senhor. Só pra dizer te amo, só pra dizer. Só pra dizer te amo.